jeito, o baile da minha terra, sanfona no pé da serra e a lona é o céu. Toda a galera vai dançando no terreiro, na ginga de um sanfoneiro e a lua cheia de mel. Ninguém resiste, o vai e vem de um pole, mexe, mexe, pole, pole no gole da marvada. E a morena leva um fungado na nuca, arrepia e fica maluca, se entrega apaixonada. E no beija, beija, batom com cerveja, vai virando, tira gosto, colado rosto com rosto, vai dançando a noite inteira. E no galho cola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, capricha na saideira. E no beija, beija, batom com cerveja, vai virando, tira gosto, colado rosto com rosto, vai dançando a noite inteira. E no ralo e rola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, capricha na saideira. Bota a pinga aqui no meu copo, garçom, vai lá, menino. Chora, sanfona, véi. É desse jeito os bailes da minha terra, sanfona no pé da serra e a lona é o céu. Toda a galera vai dançando no terreiro, na ginga de um sanfoneiro e a lua cheia de mel. Ninguém resiste, o vai e vem de um pole, mexe, mexe, pole, pole no gole da marvada. E a morena leva um fungado na nuca, arrepia e fica maluco, se entrega apaixonada. E no beija, beija, batom com cerveja, vai virando, tira gosto, colado gosto com gosto, vai dançando a noite inteira. E no galho e rola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, capricha na saideira. E no beija, beija, bato com cerveja, vai virando, tira gosto, colado gosto com gosto, vai dançando a noite inteira. E no galho e rola, coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Garçom, não esquece o choro, capricha na saideira. Ô, morena, vem cá, vocês estão fungadando, vem, menina, vem cá.